Ei, Joe, de que adianta morrer pela paz se os que ficam só pensam em fazer a guerra? Da vida real, mas uma mãe está chorando num quarto de hospital. Seu filho está morrendo por menos de um real. Entrou pra vida do crime, não pode pagar pau. Se esqueceu que um vacilo pode ser fatal. Agora já é tarde, lá vem o funeral. Infelizmente, truta aqui é natural. Os moleques se matando, virando marginal. Esse cenário favela, sangue, choros e velas. Maldito influência das trevas que leva os meus mãos pra guerra. Se acabando, põe na pedra aqui. Vacilou, o diabo espera na empreita de uma goela. Governo bombom já era, é o fim de seus dias na terra. No caminho das pedras a morte é certa. Nesse caminho triste vi muita mãe chorar. Muito moleque novo nas drogas se afundar. Será uma provação que temos que passar. Para o reino de Deus um dia alcançar. A luta continua, é preciso superar toda a dificuldade sem o cano engatilhar. Que pra vencer na vida não temos que matar. A luz no fim do túnel um dia vai brilhar. Com tanta intensidade que a paz vai imperar. As crianças brincando nas ruas sem se preocupar. Os manos se traz as grades, o mundo irão ganhar. Toda dificuldade vai se acabar quando nosso Senhor o fim da guerra anunciar. Tem muito sangue no chão, meu irmão, isso tem que acabar. Mais uma morte em vão, outra mãe está a chorar. Me ajoelho no chão, peço a Deus pra iluminar aquele mano que foi embora, no céu foi morar. Pedimos paz pra você, sangue bom. Necessidade ou ambição, empunho um canhão. É só uma criança e já carrega um oitão. O que revolta nessa vida é a situação. Enquanto uns vivem em festa, nós caímos no mundo. Trocando tiro toda hora, se matando feito cão. Na evolução, meninos crescem, de rancor no coração. Aqui o PlayStation tem pente e munição. A brincadeira da infância tornou-se profissão. Cê não virou polícia, sobrou virar ladrão. Sem estudo, vários não tem muita opção. Ou passa fome, meu vai pro crime, sangue bom. A fama, status, glória, brilha o olho de ladrão. Se der mil será cobrado, sem chance, sem perdão. Se der sorte vai morar no seguro, na prisão. Ou vai ser mais um deitado dentro do caixão. É a mãe que paga o preço, chora com a solidão. Seu filho de presente deixou a depressão. Pense nisso, meu amigo, não vai pra grupo não. Quem plantar o mal colhe em dobro, né doidão. O caminho é difícil, a paz é a missão. Com Deus do nosso lado não tem escuridão. Então vamos junto nessa treta com a força de um vulcão. Sem violência fazendo revolução. Se quiser bater de frente, segura erupção. O sistema é pequeno diante do povão. Que luta o dia a dia pra não faltar o pão. Sou só mais um esquina no meio da multidão. Que segue sempre firme na humilde com os irmãos. Tem muito sangue no chão, meu irmão. Isso tem que acabar. Em meio à miséria, os moleque tão em danger por causa da pedra. Atitude errada no mundão já era. A ambição já se foi, necessidade é só o que resta. Sem dar guela os valente, Deus ilumine a gente. Na tristeza a favela chora, escorre sangue inocente. O filho é seu, agora roga, livrai-nos da serpente. Esse cenário favela, sangue, choros e velas. Maldito influência das trevas que leva os meus mãos pra guerra. Se acabando, põe na pedra aqui. Nunca vejo miséria, vacilão, o diabo te espera. A sequela é permanente. Quando cê percebe, já corrompeu sua mente. Um viciado, um noiado, só mais um delinquente. Cena triste, toma conta, rouba até os parentes. Presa fácil vai sofrer na mão dos PMs. Algemado, torturado, já em consciente. Queria carro do ano, tá no chiqueiro da blazer. Necessidade ou ambição, vários mano vem na sede. Só quando a casa cai vão perceber que o crime não é creme. Então sente.